Carteira, Gucci, 2K. Relógio, 7 mil dólares. Pochete Prada, 4.300. Só são coisas. E às vezes tudo tem que ser difícil. Obrigado. Não é? Talvez não queira dizer isso. Em meio à bagunça, tô me tornando um jagunço. No sertão das ilusões, tem quem não vale o anúncio. Eu busco tá distante, o máximo que eu posso. Participo necessário, mas quando posso eu fujo. Você não possui as coisas, são elas que te possuem. O rap exorcizava, mas hoje ele contribui. Da possessão da mente, enquanto se dilui a alma. Modernidade líquida, além da tese de Bauman. Éramos selvagens, mas fomos corrompidos. Queremos ir pra Marte, covardes assumidos. Mudamos paisagens e as águas poluímos. Beberemos em miragens porque o mundo destruímos. Propagam o consumo exagerado. Geração que compra algo sem saber onde isso é gerado. Eu faço parte, também tenho participação no todo. A moda vem de tapaué, a plastificação do jogo. Não confunda ter com ostentar só por lazer. Tem o que você quiser se isso puder te dar prazer. Mas não esqueça que isso é passageiro. E pra sentir-se por inteiro, olhe pra dentro de você. Eu também quero ter do bom e do melhor. Mas o melhor não tem que ser o mais caro sem dó. Não quer dizer que eu não vá ter coisas caras, vê só. Mas isso não é a causa, é a consequência menor. Ei, não perca sua essência. Não se deixe levar. Coisas fúteis e inúteis eu lutei pra poder aqui chegar. Ei, não perca sua essência. Não se deixe levar. Coisas fúteis e inúteis eu lutei pra poder aqui chegar. Vitrines são miragens distante do importante. A arte tá na parte mais descartada da estante. Sem rótulos e números, sem inúmeros códigos. Bem distante do túmulo e bem mais perto do pódio. Colecione coisas vivas porque eles vão matar tudo pra criar umas coisas novas, dizendo que aquilo é tudo. Eu acredito, eu prospero, já tenho o que é mais raro. Vou buscar tudo o que eu quero e não precisa ser o mais caro. Tem fome, então consome enquanto há fome nas calçadas. Meus heróis vestem ciclone e o diabo veste Prada. De ser pobre eu me abdico, mas tô longe de modelo. Já tenho um espírito rico e não quero apodrecê-lo. São dois lados do trapézio. Vão te encher de vaidade e vontades até te tornar vazio. A morte traz escolha por rodízios. Maleta ou diploma, caneta ou fuzil. Somos peões do mesmo jogo, alimentamos os reis. Belchior cantou que eles venceram em 76. Quando se expõe quem tu é, não importa o que tu tem. Vamos caminhar a pé antes que eles nos transmutem. Que resta são só quadros, tudo é passageiro e breve. Exclua o peso da futilidade, se sinta mais leve. O que é eterno eu deixo no caderno. É poucas, do antigo ao moderno, eu sei que coisas são só coisas. Ei, não perca sua essência, não se deixe levar. Coisas fúteis e inúteis eu lutei pra poder aqui chegar. Ei, não perca sua essência, não se deixe levar. Coisas fúteis e inúteis eu lutei pra poder aqui chegar. Assassinar, crime, pobreza, isso não me interessa. O que me interessa são revistas importantes, televisão com 500 canais, marcas famosas nas minhas cuecas, Rogaine, Viagra, Olestra. Martha Stewart. Que se dane, Martha Stewart. A Martha tá pulindo o metal do Titanic, tá tudo acabando, cara. E que se danem seus sofás com forro de listras verdes da Stream. Eu diria pra nunca ser completo. E para de ser perfeito. Nós temos que evoluir. Deixa as coisas serem como são. Mas esse sou eu e posso estar errado. De repente é tudo uma tragédia horrível. Não, são só coisas. Não é uma tragédia. Ok. As coisas que possui acabam de possuir. A cabeça é sua. A cabeça é sua. A cabeça é sua. A cabeça é sua. A cabeça é sua. A cabeça é sua. A cabeça é sua.